O que você pedir, eu dou. Eu dou, com muito carinho. Eu dou, o que você pedir, eu dou. Teu amor, me dá teu carinho, me dá teu calor. Eu não quero um pouquinho, quero tudo que você tiver pra me oferecer. Quero mergulhar no amor para sentir o teu prazer. Meu corpo no seu, seu corpo no meu. Você é o presente que eu pedi para Deus. A minha vida te entrego também do meu coração. Sinto a febre do desejo ao tocar em tuas mãos. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu dou o que você pedir, eu dou. Eu dou com muito carinho. Eu dou o que você pedir, eu dou. Eu quero você de saia, quero você de vestido. Quero você no meu carro, quero ter você comigo. Quero ter você na cama, quero você no sofá. Eu te quero a toda hora, sem ter hora pra acabar. Eu sou louca por ti, eu louco por você. Não importa o que eles pensam, eu só quero é fazer. Fazer você feliz e viver feliz contigo. Isso é tudo que eu quero, venha ser feliz comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.